Toda glória a Jesus, todo louvor, aleluia. Bom dia a todos, né, irmãos? Nem parece que já é dia 12, né? Gente, mas não foi outra semana que foi dia 1º, né? Já é dia 12, tá passando rápido, atenção. Então, a palavra de Deus diz que o tempo urge. Quer dizer, sabe, tá diminuindo o tempo da volta de Jesus. Sabe, no calendário de Deus... já está assim, cada dia menos, cada ano menos. O Jesus está voltando. Então, a gente tem que reparar, né, a situação de vida, né, o que está acontecendo nesse mundo. Isso já é o sinal. Porque Jesus falou assim, ó, vocês sabem discernir, não é assim, o tempo, se vai chover, se é seca, ou sei lá, não é, se está na hora da árvore dar o fruto. Vocês sabem discernir isso. Então, vocês também saberão discernir quando eu vou voltar. Porque ele deu uma lista de coisas e nós estamos já vendo que isso está acontecendo, né? Então, os incrédulos falam assim, não, que isso é assim mesmo, que a vida é assim, que é um ciclo, tudo é um ciclo que vai, mas, sabe, está chegando uma hora que esse ciclo não dá mais para virar. Está no caos porque as famílias estão destruídas. Então, a única família que vai ficar em pé é a família que tem o sangue de Jesus sobre ela. Amém, queridos? Então, por isso que nós temos que ficar firme com Jesus, porque o diabo não está brincando. Né? Ele já usou tudo que ele tem para entrar dentro dos lares. Então, a gente precisa prestar muita atenção. Tá? Então, a gente tem que ficar, como Jesus falou, de vigia, com orações, para o diabo não entrar dentro da nossa casa. Porque... sabe, a nossa luta é para arrancar o diabo da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. É isso que Deus está querendo. Porque, gente, o que vale para Deus são as pessoas. Somos nós. É isso que Deus quer. É a alma. É a salvação. Porque as pessoas estão preocupadas se elas vão ter mais, se, sabe, mais status, vão ter melhorias. Mas isso é uma decorrência do quanto nós estamos crescendo em Deus. Tá? Porque Deus dá os favores dele para nós, a graça. Então, a gente não pode se basear em bênçãos, tipo, eu estou tendo muita coisa material, então eu estou sendo abençoado. Nem sempre. Nem sempre. Tá? Nós temos que ter muitas coisas espirituais, principalmente a mudança da nossa alma. Conforme está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós precisamos renovar a nossa mente, né? Então, a gente não pode se conformar com esse mundo, com o que está acontecendo. Como a gente já viu na quinta-feira, que está muito fácil para, né, os cristãos trazerem o padrão mundo para dentro da igreja. Se ajeitar naquilo e ficar passando a mão no pecado e vai levando a vida. E sendo paciente com o pecado e deixando tudo rolar. Tá? Na vida dos outros, na sua própria vida e fica aquele balaio de gato lá dentro da igreja. Só que Deus não é paciente e nem tolerante com o pecado. Deus é intolerante com o pecado. Isso não quer dizer que ele não ama. Ele está dando chance. As pessoas não estão prestando atenção, não é, nesse perigo, porque o julgamento não está sendo feito agora. Mas ele vai ser feito. E quem não entrar no julgamento agora, que a palavra de Deus dá, vai para o inferno mesmo. A Bíblia não dá nenhuma desculpa lá. Que, ai, que não sei o quê. Não fica contando com o último minuto da vida para se converter, porque às vezes não dá tempo no último minuto. Você tem que estar consciente, a pessoa, tem que estar consciente, não pode ter saído a alma ainda do corpo para se arrepender e pedir perdão para Jesus. Tá? Tem que estar aqui ainda. Tem que estar aqui dentro desse corpo para pedir perdão. Então não é qualquer padrão de vida que serve para ser salvo. Tá ok? Tem que ser o que a palavra de Deus diz. Por isso que tem que ler Bíblia. Quem não lê Bíblia, não ora em línguas, não tem parâmetro de Deus. O único que tem é o do mundo e a alma está lá, daquele jeito, sem renovação, sem transformação. E é o que precisa. Porque nós nascemos de novo, mas nós trouxemos toda uma corrupção da alma. Ela velha. Ela não foi redimida ainda. Então, ela precisa de cuidado constante, diário. Precisa de oração, precisa de jejum. Precisa de palavra de Deus, bastante. Não é porque você sabe uns versículos aí da Bíblia, e até citar, que você está bem com Deus, de jeito nenhum. E nem é porque você está vindo aqui escutar a pregação. O que vale é a prática. A gente já sabe, tem um ditado, né? Vale mais a prática que a gramática. O que vale é a prática. Como que você vai praticar? Primeira coisa, você tem que ter um momento a sós com Deus. O que que o pessoal, a igreja, está em falha, em deficiência? Oração pessoal. A pessoa, né, assim, ai, Jesus. Isso aí não é oração, coisa nenhuma. Não é porque você lembrou de Jesus um momento lá na sua vida, no dia a dia, que você está andando com ele. De jeito nenhum. Você tem que arrumar um tempo para você ficar sentado lá orando com Deus. Porque ele vai agir na tua alma. Ele vai ajudar você. Porque Jesus falou que o Espírito Santo é o nosso auxílio, consolador, ajudador. É isso que ele é. Ele vem nos ajudar. Mas ele não vai fazer nada que eu não esteja fazendo. Entendeu isso? Ele não vai fazer nada. Deus não vai tomar decisão pela minha vida. Sabe? Deus não vai fazer mudança na minha vida se eu não estou querendo e nem estou lutando para aquilo acontecer. Ele não vai fazer nada. O diabo que entra na nossa vida, destrói tudo, muda tudo e nos faz escravo de uma maneira que a gente não consegue sair da mão dele. E só com Jesus. Agora, para Jesus mudar tudo, eu preciso fazer a minha parte. Senão ele não vai lutar comigo. Ah, Deus peleja por mim. Oh, querido, você pensa que você faz o que você quer e Deus está lá lutando? Não. Deus pega na arma quando você está com a arma que ele te deu. Tá valendo? Então, uma delas é oração, queridos. Tem que orar em línguas bastante, fica lá orando. Porque a sua alma precisa de transformação, de renovação, e você precisa saber o que Deus quer, e a palavra de Deus, e essa comunhão com Deus vai mostrar aonde você precisa de mudança. Porque nós temos muito capricho com os nossos pecados que estão lá dentro. A gente não quer soltar eles, não. Porque aquilo está tão enraizado, aquilo é tão horrível, e a gente está tão enrolado naquilo, depende daquilo, nasceu com aquilo, sei lá, que a gente não quer entregar aquilo para Jesus. Parece que é o ar que a gente respira. Então nós precisamos de muita comunhão com Deus, ficando a sós com Jesus, e jejum e tudo mais, para a gente ir cedendo para Deus aquela área de pecado para ele agir lá. Porque não pense que ele vai arrancar o teu pecado se você não quiser. O gadareno, lembra que ele tinha legiões de demônios? Aquele cara lá? Gente, Jesus libertou aquele homem que ninguém fazia nada com ele. Né? Aliás, ele acabava com o povo. Era um louco, desvairado, dominado, possuído por milhares de diabos. Né? Só 2.000 porcos que estavam lá foram os diabos que saíram dele e mais outros, que nem sei, ficaram por lá no ar. Que foram tudo parar no mar. Só que o diabo saiu dos porcos, os porcos morreram e o diabo voltou ali para a terra ver quem que ele ia pegar. Porque o diabo não morreu, não. Ele está por aí. Ele sai de um lugar e indo para o outro. Tá? Então, Jesus libertou aquele homem lá. Por quê? Porque Jesus foi mais bondoso de ver o estado crítico daquela pessoa totalmente dominada por legiões de diabos, né? Que nem corrente segurava ele. Vivia lá no cemitério. Espancava os outros, era um doido, pelado. Gente, imagina a figura, completamente. Mas, gente, aquele homem não queria ser aquilo. Por isso que Jesus libertou. Ele deu condição para Jesus libertá-lo. Tá? Você tem que aprender isso. Se tem coisa na sua vida que não resolve, que fica naquilo, é porque você não quer. Então, você precisa se empenhar mais, lutar mais, para que haja transformação da vida. Tá? Então a gente não pode viver agora esse tempo que nós temos terreno com aquelas coisas velhas dentro de nós. Sabe por quê? Toda a libertação que a gente recebe e vamos ficando livres e santificados repercute na nossa eternidade. O quanto nós vamos viver muito bem lá. Então isso reflete, vai refletir lá. Tá? Então, por isso que é um engano do diabo a gente ficar com os nossos pecados e deixar a vida aí passando. Porque se eu for agora desse jeito, sem as transformações, É isso que vai repercutir no meu, na minha eternidade. Tá? Então é bom a gente buscar mesmo a palavra de Deus, santificar, pagar o preço. Qual é o preço? Dando o tempo da minha vida para Ele, buscando o Senhor, sabendo o que está errado dentro de mim. Eu nasci assim, mas não vou morrer assim. Aí é que está enganando o diabo. Ah, eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Tem nada que eu sou assim mesmo. E se tem coisa antiga aparecendo, é porque estava bem lá no fundo do baú. E se orou tanto, agora começou a aparecer. Porque é isso que é, a luz ilumina as trevas. Então aquelas coisas meio antigas que estavam lá, começam a aparecer, agora tem que cortar, purificar, podar. Deus precisa fazer isso, ok? Tem muita coisa que fica escondida lá dentro. Então, conforme a fase da nossa vida no espírito, nessa caminhada, começam a aparecer coisas novas que estavam bem escondidas dentro de nós mesmos. Ficava lá, né, embutido, mas nós éramos influenciados por aquilo. Tá? Então, a nossa vida era conduzida de acordo com aquelas raízes de pecado embutidas dentro de nós. Vocês estão me acompanhando? Então, a gente vai orando, começa a aflorar. Fica um pé de guerra. Exatamente, porque o que estava lá escondido está aflorando. Então, com a oração pessoal, você está com a arma na sua mão, né, com a espada, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo, e Deus também vai pegar a espada para, junto com você, te libertar. Entendeu por que você ora? Por isso que, gente, é contínuo isso. Nós nunca vamos ser as mesmas pessoas. Cada vez nós vamos mudando mais, mudando mais. Chega uma hora, porque Deus arrancou um tanto lá, a gente quer sentar e ficar lá, ai, não aguento, eu não vou lutar mais. Não tem isso. Continua, porque tem que fazer mais limpeza. Não está nada bom, tem que limpar mais. Para poder sustentar a unção de Deus. Servir a Deus. Estão me acompanhando? Por isso que a Bíblia diz, de glória em glória, nós somos transformados. De uma glória para outra. Tá? A gente já foi limpo em algumas áreas, agora precisa de mais limpeza. Então, o que, que acontece com a gente? Aí, essas defesas que nós temos aqui dentro, que se chamam fortalezas, que Deus fala que isso, são pensamentos totalmente ao contrário do pensamento de Deus, do que a Bíblia diz. Mas só que a gente não sabe. Está lá escondido. Só Deus, o Espírito Santo, sabe. Então a gente vai orando, lendo Bíblia, buscando Deus, e de repente a gente começa a ver que nós estamos distorcidos da palavra de Deus. Então o diabo colocou esses pensamentos lá por um problema que a gente sofreu, abalou as emoções, e nós começamos a pensar contra Deus, o pensamento dele. Só que não aparece, né? Porque a gente está bonitinho assim, nem parece, mas existe esse mal lá dentro. Por quê? Porque as coisas, as bênçãos não acontecem. Por causa desses pensamentos errados, que a Bíblia chama de fortalezas, são bem escondidos. Fortaleza é coisa forte, sedimentada, sabe? É uma barreira muito alta, muito alta. Então, por isso que a gente ora para que o Espírito Santo vai quebrando essas barreiras, esses pensamentos errados. Tá? Então, vamos acompanhar isso que eu estou falando aqui na Bíblia, em Números, capítulo 33. Só vou dar uma passada rápida, mas para a gente passar a semana meditando nessa palavra de Deus. Então, capítulo 33 de Números. Estão me acompanhando? Ô, gente, que é duro tomar decisão, fala. Ai, ai, vamos ficar do jeito que está, porque assim você não mexe, não levanta poeira. A nossa alma é assim. Sabe, eu não quero me meter em rascada, eu vou ficando assim. Mas é isso que acontece com a mente que não está ajustada, alinhada com a palavra de Deus. Então ela quer ficar de bem com as pessoas, de bem com as situações, então ela não toma as providências necessárias. Só para aparentar bondade. Jesus nem ligou para isso. Nós estamos sempre estudando, né, a posição de Jesus, o posicionamento dele, as atitudes de como ele agiu sem se importar com o que eles iriam dizer. Porque se ninguém me aceitar, mas eu estiver fazendo o que Deus quer, isso basta. Entendeu, queridos? Por isso que a gente tem que orar muito em línguas para ter essa força espiritual. Se ninguém está aceitando o que Deus colocou para eu fazer, não tem importância. Deus mandou, ele me sustenta, ninguém me derruba. Tá? É isso aí. Então, por isso que nós temos que fazer os ajustes na nossa mente, no nosso pensamento, para tomar decisões, tá? Para que as nossas atitudes sejam de acordo com a palavra de Deus e não ficarmos acomodados com medo do que vai nos acontecer. Se eu tomar uma decisão de acordo com a palavra de Deus, eu já estou protegida e abençoada. Isso é ótimo. Não é demais? É. Então, por isso que a gente ora. Eu sempre tenho que lidar com isso na minha vida. É direto. Em todas as áreas. Eu tenho que tomar decisões. E, às vezes, Deus está me falando coisas, eu não tenho condição. Eu não sei nem fazer. Eu não sei nem fazer. Eu sei que isso é, mas eu vi tão longe, eu não sei nem como fazer. Se me der uma harpa na mão, eu sei que aquilo toca bonito, mas eu não sei nem mexer. Vocês estão me acompanhando? Então, precisa estudar, precisa ficar em contato com aquilo, sabe, lidando até o dia que você começa a já fazer uns acordes, saber manusear. Então, a vida espiritual é assim. Você fica orando, lendo Bíblia, sabe, na presença de Jesus, o Espírito Santo está ensinando você. A sua mente está sendo transformada para você mudar de passo. Decisões. Quer dizer, mudar de passo. Eu não posso ficar nesse passo. Eu não posso ficar nessa vidinha até o dia que o meu pai me chamar para casa. Não posso, eu tenho que mudar. Estão me acompanhando isso? Então, é muito cômodo. Se eu não sei como as coisas operam, eu fico aí, enganada pelo diabo, através das minhas fortalezas, meus pensamentos, e achando que eu estou assim numa boa com Deus. E, na verdade, eu não estou. Então, é bom a gente descobrir isso agora. Porque, de repente, nós vamos estar diante dele. Ele é todo o amor, mas ele não vai aprovar o que eu deveria ter feito e não fiz. E ele é Deus. É o último momento, é o juízo. Aqui a gente vai, de repente, no tribunal, que a gente vai se apresentar, né, para sermos justificados, o juiz está lá. Se eu não tiver com uma defesa boa, eu fico lá receosa para não ser condenada. Então, diante de Deus, nós não vamos poder chegar lá com esse receio. Nós temos que chegar lá em paz, sabendo que nós, cada dia da vida, vamos buscando a vontade dele na nossa vida e a transformação da nossa alma. Estão me acompanhando? Porque o nosso nascimento novo, com o nosso espírito, está pronto. Ele não tem problema algum. Ele é perfeito. Mas tem uma parte que é nossa, que é a alma. Ninguém está lidando com isso aí na igreja. Ninguém está tratando da alma. Deixa a alma para lá. Vamos andar na emoção e fazer obras. Ninguém está cuidando de si próprio, buscando a oração. Então, quando Deus começa a mexer com isso, qual que é a fuga primeira? No começo, ai que lindo, maravilhoso. Mas na hora que Deus vai mexer no pecado, tipo, ai, eu não tenho mais tempo para ir na igreja agora. Ai, mas é que agora eu tenho que fazer visitas para as igrejas. A pessoa que fica visitando o dia inteiro não tem tempo de olhar para si, né? Não é o caso. Você está me acompanhando? Sabe? Então, isso tudo é fuga, isso tudo é um escape da mente para fugir de Deus. Então, toma muito cuidado. Ai, eu não quero ir na igreja. Ai, eu não estou gostando. Por quê? Sabe por quê? Você tem que mudar e você não está deixando Deus agir na sua vida. Eu não quero ir lá ouvir isso, justamente, porque Deus vai falar para você que você tem que mudar. Então, você vai arrumar bastante ocupação e vai acontecer na sua vida, porque é o diabo que traz e ele nunca vai vir de chifre, garfo, aquele olhão horroroso, aquela cara medonha e falar, eu sou o diabo e agora vou impedir você de ir na igreja. Ele não vai fazer isso. Começam a aparecer tantas atividades importantes que você não consegue se desvencilhar. E tipo assim, é de responsabilidade e você vai se entregando para isso cada vez mais, se afastando de Deus cada vez mais. Então isso tudo é um engano do diabo. Então muito cuidado que ele adora fazer isso. Por que que ele faz isso? Porque você diminuiu o tempo de oração pessoal. E você nem tem mais tempo para ir na igreja, você não tem mais nem tempo para ficar diante de Deus. Isso tudo é um golpe do diabo, porque você deixou. Agora basta, depende de você, se você vai voltar ou não. Amém? Olha, quem muito é dado, muito é cobrado, hein? É bom que você está aqui nessa igreja, porque você pode crescer espiritualmente. Mas também, se não crescer, vai ser cobrado. É bíblico. E não adianta falar assim, ah, era melhor eu não saber. Deus vai cobrar. Como era melhor não saber? Está escrito na última palavra da primeira carta de João. Que o Espírito Santo está aí e a verdade está aí. Está aí. Não vai ter desculpa. Ah, eu não soube. Porque não soube que você não quis. Se você começasse no seu coração buscar Deus, ele ia dar isso tudo para você. Se você chegou aqui, meu amigo, porque um dia lá onde você estava, no seu coração, no seu íntimo, você quis Deus, de verdade. Por isso que ele te trouxe. Agora não foge dele, hein? Porque se você fugir dele, você vai pro diabo. Aguenta o tranco. Você não veio aqui de alegre, não. Alguma coisa dentro de você aconteceu para Deus trazer aqui, para você aprender a andar na verdade. E para você saber que você tem que orar. E é responsabilidade sua. A sua vida é responsabilidade sua. E se você for bem nessa responsabilidade, muitas outras pessoas vão ser ajudadas. Inclusive a tua família. Então vamos lá, Números 33, versículo... Esse é o momento, né, que Deus quer colocar então o povo agora para tomar posse da terra prometida. E ele vai então passar estas instruções aqui. Veja só, versículo 50. Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, ele fala lá com Moisés. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós, digam todos, digam todos, todo mundo, quero bem alto, digam todos, isso mesmo, todos os moradores da terra. Aqui ele, nós já vamos fazer uma comparação, porque esses moradores da terra que são inimigos, hoje com a nossa vida, numa correlação nós colocaríamos a nossa alma. Nós nascemos de novo e a nossa alma veio com uma bagunça geral, toda cheia de pecado, deformada, sem nada de Deus lá dentro. Nós chegamos para Jesus dessa maneira. E se ninguém foi lidar com a alma até hoje, está na hora de começar. E se começou, vai firme para ir até o fim ajustar isso e tudo. As emoções, os pensamentos, a vontade própria, o intelecto, esses são os atributos da alma, ok? Então é isso que Deus está falando para nós. Ou agora, que você nasceu de novo, você vai tirar da tua alma essa bagunça toda que está aí. Todos os pecados, as fortalezas, os vícios, né? Os pecados de estimação que você adora, que você não quer largar. É isso aí. Olha lá, destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas. E deixareis abaixo todos os seus ídolos. Que ídolos, gente? Veja só, a nossa alma, ela tem fortalezas, ok? E nós temos também toda a parte carnal. São duas coisas que nós poderíamos separar, porque a carne é uma coisa, tá? E as fortalezas são outras. Então, a carne, ela precisa ficar submissa ao Espírito. E as fortalezas, elas precisam ser podadas. Lembra de João capítulo 15, que ele diz que precisa podar, né? Que o agricultor vem e poda a árvore para aqueles ramos que estão irregulares, que não dão frutos, saiam para que a árvore dê mais frutos. Então podar é tirar todas as fortalezas, os pecados que estão aqui dentro. Tipo, eu não sei, eu não posso, eu não gosto, eu não quero, eu não consigo, não dá. Essas coisas têm que sair da tua mente. Tá? Tá valendo? Não, gente, o problema é nosso, não é ninguém, não. É individual. O problema é individual. Porque o crescimento é individual, espiritual. Então, Deus está chamando você para crescer espiritualmente. Existe um chamado na sua vida. Então, vamos lá, 53. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vou-la dei para possuirdes. Então, a terra de Canaã, gente, era maravilhosa, terra boa, Deus falou, ok? Mas estava cheia de inimigos, ou não? Quando eles chegaram lá, era só inimigo. Um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, ou não? Isso. Muito bem, nascemos de novo e Deus está falando, ó, a terra é boa, mas está cheia de fortalezas, defeitos e pecado. A tua alma, a minha alma. Tá valendo isso? Opa, legal, né? Então, nós vamos ter que agora, gente, ter um trabalho árduo. Ah, você aceitou Jesus, você pensa, Jesus, te aceitei, aí você fica levando a sua vidinha assim. De repente, às vezes, nem dá certo até o fim, né? Porque a gente não pode contar com a graça de Deus e andar no pecado. De jeito nenhum. Amém? Olha lá o 54. Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. Por sortes quer dizer o que hoje? Você é o chamado que existe de Deus para as nossas vidas. Quer dizer, eu não vou escolher o meu chamado. Você não pode escolher o que você vai fazer no reino de Deus, dentro do corpo de Cristo. Você não pode escolher. Ah, eu vou pregar, eu vou, eu vou ser da parte do louvor, ou eu vou ser missionário. Não, é você que escolhe. Deus é que vai designar para você. Quando você nasceu de novo, você já nasceu com o chamado de Deus determinado por Ele para você. Você tem que descobrir. Às vezes vem uma profecia, Deus falando, ó, eu vou usar você nisso, naquilo, naquilo. Mas isso não quer dizer que você já está pronto, que você vai ser, se você se deixar o Espírito Santo aprontar você. Entendeu? Então é isso aí. Aí estão 54. Herdareis a terra por sortes. Então é o seu chamado. Segundo as vossas famílias, a tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, quer dizer, quando você achar o seu chamado, esse lugar lhe pertencerá, tá? Você achou o seu chamado, é seu, ninguém tira. Se Deus falou, é isso, é pra você fazer, é pra você. E se você tá lá em Deus, você vai fazer e ninguém vai poder te parar. Se todo mundo cai fora, você fica lá, Deus vai fazer só com você. Isso que é legal. Herdareis segundo as tribos de vossa posse, de vossos pais. Então, veja, eles não escolheram as tribos, não escolheram os lugares que eles foram morar lá em Canaã. Deus que falou, você é aqui, essa tribo é aqui, essa tribo é ali, essa tribo é lá. Ok? Então, nós já estudamos aqui o caráter, o coração de Caleb. Vocês podem pegar essa pregação aí, que é maravilhosa, esse ensino. Porque ele, pela qualidade do coração dele, pela busca dele, pela garra, vontade de servir a Deus, ele foi o único que olhou para aquele lugar, quando ele foi espiar a terra junto com os 12, ele e Josué. E ele viu que aquilo era dele. Então ele tomou posse de um super lugar, porque ele creu no que Deus falou. Ainda estava cheio de inimigo, estava tudo horroroso assim. Era boa, mas estava muito difícil, cheio de empecilhos. E ele disse, é isso aí, se Deus estiver, está comigo, eu vou tomar posse. E ele pegou a melhor parte. Então, você vai tomar posse no reino de Deus de acordo com o chamado que Deus tem para você e de acordo com a sua visão dentro da palavra. E tirando todos os inimigos. Aí ele diz aqui assim, porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar servosão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas e vos perturbarão na terra que habitardes. Então, gente, veja só, é a limpeza que Deus quer que nós façamos na alma e se a gente não fizer isso, o diabo, ele vai nos perturbar bastante. Ele diz que é que nem um espinho dentro do olho. É horrível, não é? Sabe, nunca dá certo, poxa. Então nós temos que tirar isso da nossa alma. Nós temos que ficar firme com Jesus. Nós temos que estar lá. Vamos ver Josué, então, ver esse capítulo 23. E eu já vou encerrar. A gente poderia explorar muito isso, mas só estou dando uma pincelada geral para você saber que você tem que continuar orando. Você chega lá na sua casa, você vai orar em línguas todos os dias, você vai começar a ler a palavra de Deus para você meditar, para assimilar. Começa com João, depois vai com Efésios, Coríntios, 1ª, 2ª, Romanos. Você vai lendo todos os evangelhos, e, quer dizer, por etapas. Você pega um período, lê um, outro período, lê outro, outro período, lê outro. Você está assimilando a palavra de Deus. E então o Espírito Santo vai começar a agir nos seus pensamentos. na sua alma. Sem palavra de Deus, sem o Espírito Santo, você não vai em lugar nenhum com Jesus. Você fica aí enrolado pelo diabo e achando que você está numa boa com Deus e não está. Está sendo enganado. E o tempo está passando. Então, 23. Vamos começar no versículo 6. Então, gente, esforçai-vos, pois muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Então, naquela época, eles não eram nascidos de novo, Deus precisou dar a lei para que eles olhassem para aquilo e tentassem fazer, porque era um parâmetro para eles, uma direção. Não pode fazer isso, faz isso, não pode fazer isso. Coisas para a alma. A lei, Deus deu para a alma dos caras lá. Hoje, nós temos a nova natureza que Deus nos deu para que a palavra de Deus opere lá, Cristo Jesus. Hoje é a palavra de Deus. Tá? Hoje é com a ajuda do Espírito Santo. Cristo Jesus, a mente dele é diferente naquela época, foi para a alma, tá? Então ele disse assim, esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprides tudo que está no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar. Nem o sirvais, nem o adorais. Então, mas o Senhor, vosso Deus, vos apegareis. É para ficar com ele. Como fizestes até o dia de hoje. Então, Deus está falando, vocês façam isso para eu estar com vocês. Como eu disse, se eu não estiver lutando, Deus não vai lutar com nada. Gente, tem guerra que demora anos. Nós já vimos isso, né? Aí por aí, nos países. Se eles não ficarem lutando até que haja a vitória de um, o que parar de lutar fica prisioneiro do outro. E vai sofrer pra caramba, vai ficar escravo, prisioneiro, sem defesa. E é isso que acontece com a nossa alma. Nós ficamos prisioneiros com o diabo, com os pensamentos dele, com o domínio dele na nossa mente, nos nossos pensamentos, sem defesa. Mas se nós lutarmos, o que, que é lutar? Você não pode desistir. Não é hora de parar de lutar, coisa nenhuma. É que tem horas que a gente chega num lugar na nossa vida que a raiz parece um tronco de uma árvore centenária. Aquilo está tão enraizado dentro de nós e nós temos que mudar e aquilo tem que sair. Deus tem que arrancar aquilo e é mal. Nós precisamos, aquilo precisa ficar de molho muito na palavra de Deus, no, sabe, na ajuda do Espírito Santo, muita oração em línguas, muita palavra, jejum, muita adoração, para aquele defeito, aquele pecado, aquele diabo sair de lá. Que eu deixei ele entrar. Que eu pertencia a ele e agora eu não pertenço mais. Vícios e etc. Então, eles não foram despojar reis das nações. Quando eles entraram, de nação por nação. Porque, gente, foi assim, guerra atrás de guerra, guerra atrás de guerra, até eles tomarem posse de tudo, tudo, tudo. Então, nós temos que tirar os reis que estão aqui dentro. Vícios. Tem uma rainha aí que é o dedo da internet. Príncipes, princesas. Né, de ódio, de inveja, de ciúmes, de não sei, de soberba, de orgulho, e etc. Né? De complexos. Então nós temos que desapossar esses reis. Nós temos que enfrentar esses reis, que nem eles enfrentaram. Estão me acompanhando? Está claro isso? É a tua vida, é a minha vida. Se você não souber isso, meu, você vai andar enganado. Um crente enganado. 90 anos. Sem nunca fazer o que Deus quer. É triste. É mal. Mas você não precisa fazer isso. Você está aprendendo. Peraí, eu estou parado na minha vida, não está acontecendo nada. Nem orar não quero mais. Por que você não quer orar mais? Porque essa fortaleza que está aí dentro de você, guiada pelas emoções suas, te pararam a tal ponto, tipo, não quero orar porque não vai mexer nessa área da minha vida. Outra coisa, não quer jejuar. É o rei, né, do bom apetite. Fala, gente, esse rei é tremendo, hein? Esse rei não é fraco, não, cara. Fala aqui. Nossa, esse rei é insuportável. Ele está bem armado. Mas nós vamos ter que destroná-lo. Orando em línguas. Adorando a Deus, confessando a palavra. Lendo a Bíblia, ficando aos pés de Jesus. Eu estou com a arma. Ele também, bem com a arma, ele vai lutar. Aí sim, ele contende com os meus inimigos, comigo. Eu também estou contendendo. Ele peleja, porque eu estou pelejando. Então, como eu disse, ele não vai tirar os diabos de jeito nenhum, meus pecados de mim, se eu não fizer nada. Não pensa assim, não. Às vezes a pessoa quer só uma imposição de mãos, amanhã levantar livre. Não vai acontecer isso. A graça de Deus vem e te ajuda. Às vezes a pessoa realmente está buscando aquilo. Está orando muito. Sozinho, ninguém sabe. Pediu. Está naquela busca. Bem uma imposição de mãos, fica livre. Mas houve um antecedente. Ok? Os dons são ótimos. Mas também se todo mundo já orou por mim e não está acontecendo nada, sou eu mesmo. Aí eu tenho que pegar firme no arado. Não olha para trás. Estão me acompanhando? Isso é o evangelho de Cristo Jesus. Mudança de vida. Nós não podemos mais ser o que nós éramos. Jamais. Existem coisas em nós que não combinam com o que Deus é. E nós temos que mudar. Né? Se eu sou assim, vou morrer assim. Então, que pena. Tá errado. Hã? Então, vamos lá até aqui, vamos ver aqui. Mais uns dois versículos e nós vamos, deixa eu ver, e nós vamos encerrar. Pois o Senhor expulsou de diante de vós, 9, grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Meus irmãos, nós já temos testemunhos de muitos milagres que a gente recebeu de Deus. Fala, gente, olha lá para trás, aconteceu cada coisa, meu Deus, foi demais. Mas daí parou. Ah, pega na espada. É isso que está faltando. Vamos de novo, levanta, firme, guerrear. Tá? Para que os inimigos saiam da nossa alma. Tá? Então é mais fácil a gente montar um grupinho ali do lado, para a gente não... Ah, vamos sair daqui, ali é mais agradável, tá? Eu não vou implicar com vocês, fica comigo, a gente faz o que quer e deixa para lá, e ó Deus, aleluia. Não é assim não, meu. Nós vamos ficar aqui firme. Ai, estou passando mal. Ai, não posso entrar perto de pessoa, não aguento aquela outra, e a pastora menos ainda. Mas, gente, olha o horror que está lá dentro da tua alma. Você não está se aguentando. E você começa a pôr culpa nos outros. Não aguento ver esse, não aguento olhar para aquele, não aguento aquilo lá. Mas é a alma. É os inimigos. Você vai jejuar, você vai orar até você ficar livre disso, porque o Senhor vai te libertar. Dali a pouco você, ai, estou me sentindo bem. Ai, mas eu estou tão bem, agora estou gostando de novo. Claro, porque foi feita limpeza naquela área. Daí vai e continua, porque tem outra área. Isso, olha, não acaba, viu? Que essa alma aqui, meu. E quando está ficando bom, já começa a crescer outras coisas, tem que podar, arrancar. Então, atenção, a nossa carne, então, nós temos que conquistá-la. É a terra prometida que nós vamos conquistar. Tá? Essa parte da nossa alma. Conquistar a carnalidade, para ela não ficar acima do espírito, como era antes. Tá ok? As fortalezas têm que ser purificadas, podadas, tirar fora. Isso é o evangelho de Cristo Jesus. Então, isso é uma correlação com o que aconteceu com eles no passado, que prefigurava o que nós seríamos quando Jesus viesse. Porque Deus estava com eles, de uma maneira diferente, aparente, mas agora ele está dentro de nós. Então a luta agora não é a gente conquistar fisicamente essa cidade, né? mas geograficamente, mas espiritualmente. É diferente agora, a nossa vida agora é espiritual. Então a espada agora é espiritual, a arma agora é espiritual. Ok? Então no 10, um só homem dentre vós perseguirá mil, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Está claro aí? Guarda a sua alma, hein? Vigia para você amar realmente Jesus. Servi-lo. Ser um cristão de peso, de fibra, né? E de fidelidade ao Senhor. Valeu? Então, toda glória a Jesus.